DJ Negão. Ô doida, vê se para com essa amarra. Todo dia a mesma parada. Diz que é resumo, mas só fala, fala. Eu louco pra te macetar na minha casa. Mas hoje você não escapa. Vou tirar minha neurose tocando na sua raba. É só marcha nas cavalas. Ela não para não. Ela quer se envolver comigo, bebê. Quer que eu seja seu pau amigo. Ela quer foder. Mas quando estiver triste, brota na minha goma que eu te ataco firme. Ela não resiste. Ela quer se envolver comigo, bebê. Quer que eu seja seu pau amigo. Ela quer foder. Mas quando estiver triste, brota na minha goma que eu te ataco firme. Ela não resiste. É muito diferente, mas quando nós briga é foda. Tudo que rolou entre a gente, tu eu ver você indo embora. Pensei que nós ia dar certo, tentei. Mas é só um pé de sempre. Alguém que eu seja o pau amigo dela. Escondada forte, concentrada. Tapão na bunda dela. Só soco na costela. De lado, de frente, ela se revela. Fudendo gostoso na brisa, eu e ela. Ela quer se envolver comigo, bebê. Quer que eu seja seu pau amigo. Ela quer fuder. Mas quando estiver triste, brota na minha goma que eu te ataco firme. Ela quer se envolver comigo, bebê. Quer que eu seja seu pau amigo. Ela quer fuder. Mas quando estiver triste, brota na minha goma que eu te taco firme. Ela não resiste. DJ Negão.